deixa do Algarve ou do Minho, deixa no lugar que sou. Todos têm o seu cantinho, todos têm o mesmo amor. Dos Açores ou da Madeira, a bairro larga tendo um pé. Todos da mesma maneira, alma de Portugal com fé. Almas ardentes, fé altivez, um sol ideal, onde se vê um português. Canções de Portugal sentem a maior tristeza e a saudade sem igual. Vem da alma portuguesa ao som do acordeão, choram na terra natal, olham com grande ilusão a bandeira de Portugal. Então, muito bom dia a todos e a todas, e espero que vocês estejam bem aí, todos desse lado. Principalmente vocês já devem ter conhecido a minha voz. Ora, eu sou o Lourenço e estou aqui para reemplaçar o seu Lionel, que ele está ausente uma semana ou duas, não sei quanto tempo, mas vamos lá ver quando ele cá estiver, cá está, e com Deus. Então vamos ficar com músicas românticas, mas de outra maneira, um outro programa diferente. Vamos ficar com muita, muita música portuguesa e poucas palavras, e estarei aqui com vocês até das 9 horas até ao meio-dia. Então continuemos com as nossas músicas, e hoje, como eu vou anunciar, não há discos pedidos. Se vocês quiserem mandar pedir algum disco ou quê, eu hoje não mando, porque não é a minha emissão. Então vamos continuar com a música até ao meio-dia. Eu queria viver sempre do teu lado, ser alguém a quem quisesses dar amor. Estou por ti há muito tempo apaixonado, eu contigo vivo a vida como for. Quando te encontrei pela primeira vez,

até chorei. Sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu e 30 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, hoje somos o 11 de maio de 2021. Hoje somos terça-feira, não é? A terça-feira que era da programa de, que tinha por título As Manhãs Românticas. E então, como eu vos disse, estou aqui a reemplaçar o seu Lionel, porque ele está ausente e não pôde cá estar presente. Então, nós estamos aqui, não é, para nos ajudar uns aos outros. Então, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Para os doentinhos, muita coragem. E para quem trabalha, muita coragem também, porque o tempo hoje está um bocadinho coberto e nós estamos com 11 graus e não sei quantos mais teremos depois do meio-dia. Ora, e continuamos com mais uma música e depois vamos passar uma página de pub e a seguir continuaremos com muita, muita música. Por que é que tem que ser assim?

não quer que eu case contigo. Tua mãe não quer que eu case contigo. Já te tenho dito, mas tu não me ouves. Já te tenho dito, mas tu não me ouves. Qualquer dia temos a burra nas couves. Qualquer dia temos a burra nas couves. Qualquer dia temos a burra nas couves. Qualquer dia temos a burra nas couves. Qualquer dia temos a burra nas couves. Os amantes do Alentejo. Caseiras e quando passavas a sorrir para mim. Muito apaixonado, falar não podia, mas o pensamento dizia assim: oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu dou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. E tu já crescida, e o mesmo sorriso que tens no teu rosto, este é que me faz perder o juízo. Um dia qualquer vou ter a coragem de bater-te à porta com muita razão, falar com teu pai e tua mão pedir, e cantar de novo esta canção. E verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu dou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Eu sei que é pra sempre, é pra eternidade.

andando por ti eu espero, sentindo ao de desespero, pois quero ver-te chegar. La vie est belle sur Arc-en-Ciel.

meu amor. Não é só uma tristeza cortando o meu ser. Na alegria que tinha morrer, irei agora sonhar. Só quero ter o teu lugar no meu coração. Eu dava a minha vida pra viver. O meu amor não voa mais ninguém. Sem ti eu já não sei o que fazer. Quero viver e ser alguém. Eu dava tudo por um beijo teu. Sem ti a vida não tem mais sentido. Porque ficamos longe tu e eu. Vem dar um longe, vem ter comigo. Te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pó.

só uma carta para ler. Então li essas tuas palavras, soube que me deixavas, fiquei sem entender. Porque foi a tua despedida. Diz-me, amor, que eu não entendo ainda. Mas eu penso e repenso, sem conseguir achar uma razão para deixar o meu amor. Se na noite anterior tu juravas ficar, e a pensar eu dou voltas no quarto, não estás, pergunto ao teu retrato. Porquê, amor, porquê não ficaste se eu tanto te amava? Tocaste o amor que eu te dava por uma aventura. Porquê, amor, beijava o chão. Sabia falar, qualquer língua sabia falar, levou paz a todo mundo e também pôs a rezar. Para quem estamos a cantar, oh João Paulo II, para quem estamos a cantar. Matar. Dom João Paulo II, Dom João Paulo II, eu peço carecidamente, peço-vos carecidamente, que pedido ao Pai do Céu para curar toda a gente. La FM en couleur. Se escreveram lindos poemas. Aleluia.

amor é chegar. O amor é crescer. Preciso te amar. Quero ter-te a ti. Chega de sofrer. Todo amor que existe em mim, tu podes ter. Alguém tão louco por ti não deve haver. Quando digo que te quero, eu juro. Um amor como tu não vi, fiquei tão louco por ti, eu juro. Não digas não, por favor, será teu meu amor, eu juro. Ora, pois é, meus amigos, assim vou terminar mais uma emissão. Espero que tivesse sido do vosso agrado e que estejam contentes com a música que eu passei. Ora, estarei cá então sexta-feira, se Deus quiser, para passar a minha missão com o fim de semana à porta. E até lá, cuidem-se bem de vocês, façam muito cuidado e muita, muita atenção com esse vírus que anda aí, que isto ainda não acabou. Então desejo um bom feriado. Quinta-feira é feriado e tudo de bom para vocês e muita, muita saúde. Então estarei com vocês na presença de Lourenço com a emissão Fim de Semana à Porta, sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e daqui a pouco deixarei-vos com a RTP Internacional. Mas é tão longe daqui. Uma noite de folia e muito ardor no teu corpo que alivia a minha dor. Em teus braços que me apertam a tremer e depois adormecer e esquecer. Fantasia do amor, sonho de um trovador que vai do sul ao norte à procura de sorte a cantar. E procura um futuro melhor sem nunca parar. Fantasia do amor, sonho de um trovador à procura de um futuro melhor no seu mundo de cor. Quantas vezes eu pensei para te voltar, mas coragem me faltou para te enfrentar. Passa o tempo e com ele a minha dor. Não esqueça a tua imagem, meu amor. Quis falar contigo, mas mas não consegui. Hoje é tarde, pois sinto que te perdi. Podes crer que eu guardei a tua lição. Nunca mais vou ferir teu coração. Dizem que amar é pecado. Não é, não é. É mal estar apaixonado. Não é, não é. Dizem que amar é proibido. Não é, não é. Dizem que o amor é atrevido. Não é, não é. Dizem que amar é pecado. Não é, não é. É mal estar apaixonado. Não é, não é. Dizem que amar é proibido. Não é, não é. Dizem que o amor é atrevido. Há gente que parece gostar de sofrer. Por mais tempo que passe, não vai aprender que o ego sobe com coisas bonitas que por alguém tenham que ser ditas. Não importa se é amor ou I love you, tenham que ser ditas sem medo nenhum. Nunca é demais dizer o que se sente a quem se ama. Não basta apenas fazê-lo na cama ou depois das brigas quando há paz. Nunca é o que espero, és meu desejo. Amor, eu quero o calor do teu beijo. És meu desejo. Amor, eu quero o calor do teu beijo. Todo o amor que existe em mim tu podes ter. Alguém tão louco como ti não deve haver. Preciso do teu amor. Ora, pois então cheguei ao fim desta emissão e estarei cá então sexta-feira, se Deus quiser. Um ótimo fim de dia e até sexta-feira. E cuidem-se bem de vocês. E vou-vos deixar com a RTP Internacional e para escutarem algumas informações lá de baixo.